Ele só realimou um minuto para a cópia de informação e Índia confere. Serra Lima, pronto, cópia. Autorizado Serra Novembro, Hotel Papá, via roda do plano. Nível 100. Decolada 17, curva esquerda, Momo DCT. Transponder 5573, controle 120.8. Serra Lima, cotejamento correto, confirma o PLB. Chama a torre para acionamento, táxi de decolagem, ajuste no 014, Quilo Serra Lima. Bom dia, 1109, informação Índia, só um instante, cópia. Tonar, bota táxi, o Quilo Serra Lima. Bom dia, Alfa X-Ray Lima. Força 09, pronto, cópia. Autorizado Sierra Bravo, Sierra Juliette, rota direta, nível 140. Decolagem da 10, curva à direita, da El DCT. Transponder 2640, controle 120.8. Cotejamento correto, 1109 já possui POB. Cotejamento a critério, chama a torre para o táxi 1109-1895, ajuste no 014. Mike 3 Juliette, formando interno de reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia, Mike X3 Juliette. Tá do táxi, a porta, a ponte para do hotel, quando do fim. Táxi para a ponte para do hotel. Cruzamento da 1028 com 25. Cruzado cruzamento, quando? No Serra Lima, autorizado ingresso, a porta nele pronto, não sei. Torre Sondra, o gol 649, estabilidade de avião. É baixo para baixo. Pista molhada, formarei livre. Sérgio, meu irmão do lado. No 649, vento 2, 10 graus, 10 nós, autorizado pouso, pista 10. Sérgio, liga, pouso 10, vou 1649. Comando 25, ali mantém 5 0. Ali mantém 1 0, comando 25. 49, 95, 8, direita som, 2 1, décima 1. Direita 2 1, 8, 2 1, 1. Afirmo. O que o Ceará Lima reportou pronto? Autorizado é colar a pista no 7, vento 200 graus, 109, que o Ceará Lima. Gol 1649, alto reportante da Juliette. Condor 23, informação Juliette, só instante cópia. 59, controle 2018. 7, controle 1908, aqui o Ceará. Juliette, igual a minha, para tomar. Juliette, portão 5. Bom dia, Índia. Confere o número 2 para a cópia. Bom dia, 3125, quando possível, cópia, Galeão. Número 3 para a cópia, 3125. Ciente, na escuta. Pelicano 07, número 4, para cópia, só instante. Pelicano 07, só instante, cópia. Acionamento a critério, só instante, cópia. É confirmando a 11-0409. 09, livre acionar, reporte para um táxi. Autorizado o táxi, reporte ponto para o hotel 1109, confirma PB e autonomia. Autorizado, Serra Bravo, Serra Juliette, via Berlu no zero, conforme rota. Nível 360, decola down no zero, curva à direita da El Leda Motiva. Transponder 2643, controle opera 120.8. E plano Rocon, saída da El, Leda Motiva. 23, acionamento autorizado, Fátima e Tati, chama a torre para o táxi. 1895, ajuste no 04. Pelicano 07, pronto, cópia. Para cópia, Pelicano 07. Autorizado, Serra Bravo, Serra Juliette, nível 1160. Rota direto, decola da 10, curva direita, da EL, DCT. Transponder 54, corrijo 2442, controle 120.8. O Pelicano 07, corrigindo transponder 2642. 2642. Protejamento correto, Pelicano 07, já possui POB? 36 a bordo. 36 a bordo, acionamento a critério, chama a torre para o táxi 1895, ajuste no 04. Para a torre para o táxi 1895. Azul 5003, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, via Benzilu no zero até Tango Bravo Eco, nível 340. Decola não no zero, curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5014, controle 120.8. Guarulhos 340, autorizado no zero, Tango Bravo Eco, decola no zero, curva direita da El Leda Motiva, chama 5014, controle 1208, azul 5003. Cotejamento correto, chama pronto, no... confirma o gate, o azul. O passe de carga também foi na remota 4. Então, ok, o pátio 3 chama pronto, puxa o acionamento. Copia. 3125 pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, nível 360. Decolagem down no zero, curva direita, da El Lederume, via Pernambuco 857 até Moço. Transponder 5012, controle 120.8. Autorizado Galeão 360, decola no zero, curva direita, da El Leda. Irume, UP9257, Mouse, 5012, Transponder, 120.8, controle, 3125. Contagiamento correto, 3125, chama pronto, portão 612. Tá pronto, se tiver questionamento no 612. Autorizado, chama táxi. Autorizado, se tiver questionamento 312. Nova linha autorizada a decolar. Pista no 0, vento 1, 9, 0 graus, no 0. Decolou azul no 1, controle 1 do 0 desse mão. Salvador, 3125, para o táxi, PB179, altura 63 horas e 30, alterna Campinas. Livre táxi até o ponto de espera da 10, parte 1 de Índia, no ponto de espera 2, 118, decimal 95, ajuste no 0 no 4. TAN 3, 125. Ajuste no 0 no 4, parte 1, Índia, ponto de espera no 0, chama 2, 18, 95. Salvador, bom dia, 3125, espera pronto. 3125, autorizado a linha decolar, pista 0, 2200 graus, 09 mesh. A linha decola, 1-0-0-3-1-2-5. Quebec, acionamento no Bate 13, Moda 4, Azul 5003. Autorizado, chama táxi para Azul 5003. TAM 3125, mano, decolou 019, controle em 20.8. 130.8, 3215, ótimo. Livro sinal, posso no táxi? Autorizado o táxi, é ponto de espera da hotel. Juliette, confere, autorizado Guarulhos, via Pedro 10 até Taubaté, nível 360. Decola da 10, curva direita da Elida Motiva, transponder 5023, controle 120.8. Confirmo o nível, copiado. Correto, gol na 759, chama pronto. Tu confirma o gate? Chama pronto, 29, na 759. Para táxi, azul 5003, Ribeirão Preto, 4 horas e 40, 121 na bota. Táxi até o ponto de espera da 10, parte 3, Patione Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 094, azul 5003. Autorizado o táxi, entrou no 0, parte 3, Patione Índia, ponto de espera no 0, 295, com 1014, azul 5003. Salvador, bom dia, azul, alto e antigolfo. Prossiga. Solicita a autorização de reforço do 4-3 para o parque principal, posição 01. localizado até a saída do pátio 3. O azul, confirma a matrícula. Alpens Golf, reportará na saída do pátio 3. Muito bom dia, Azul 5003, pronto, próximo ponto 00. Azul 5003, autorizado a linha de colapso no 0, vento 220 graus, 00. Autorizado a linha de colapso no 0, Azul 5003. Formação Kilo agora atualizada, autorizado para Serra Bravo, Romeu Fox, via Brasil 17, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju, nível 370, transponder 5024, controle 120, decimal 8. 107, manter a posição, manter a posição, posição 07. Planejamento correto, chama pronto, portão 3. Está pronto no 09, voo no 754. Voo no 759, portão 9 autorizado, chama táxi. Chama táxi no 759. Salve Salvador, Alves Golf, salve de ingresso, participar até a posição 01, né? Autorizado até a posição 01, o Alves Yankee Golf. Alves Yankee Golf, ingressando até a posição 01. Autorizado ingresso no 028, é porta alinhada e pronto. Capiceiro no 0. A pistão no 028, reportará alinhada e pronto, não no 0. O Pelicano 07. O Pelicano 07, por que confirmar a matrícula 09? O 110. Ok, graças. Busco 003, decolagem 28, controle 20-10-1. 208, 5003. Marcelo Salvador, bom dia, Gol 649. 49, prossiga. Informação de lote, autorização por futuro. Informação que eu atualizando agora. Autorizado Serra Bravo, Papá Sierra, via Peruísque 50. Decola da, corrijo, nível 360. Decola da 10, curva direita da Euleda Bidev. Transpone 5027, controle 1 no 20.8. Eu chego a informação, autorizou por seguro 360, decola da pista 10, curva direita da Euleda Bidev, via Peruísque 50. 027, transpone 208, controle, igual 1049. Correto, quando 649, chama pronto, gate 5. Para gol. A bordo 1-3-4, ao penal do primário Galeão, com 3:34. Taxi até o ponto de espera da 1-0, parte 1 em Índia, no ponto de espera 12, 1-8, desse 1-5, ajuste no 0-4, gol 1-7-5-9. Parte Índia, no ponto de espera da 1-0, chama a 2-4. 295, aliás. E só corrigindo, pelo meu 130, ok? 130, copiado. Bom dia. Coluna 759, vento 12 no 0 graus, 07 nós. Coluna 759 ali, mantém pista no 0. Zé Lema, tem. Fala, Bominha 49, pode ver seu nome? Cinco autorizado, chama táxi. Liga, chama táxi, Bominha 49. Só um minuto. Coluna 79, vento 2 no 0 graus, 079, 3 a decolar, no 0, mantendo pro até a liberação do controle. Ok, mantém pro liberação, bola 7, pro 9. Com 9, degosto 38, controle 1-2-0-2-8. 208, boa, 1-7-5-9. 2 para Lagoa, bom dia, é o 1-2-3 para o táxi, pode passar. 1-2-3, bom dia, autorizado táxi, após a espera do hotel. A rota autorizada vai ser direto, então saída da El Leda, após Leda, direto, 1-2-3. Da El Leda, após Leda, direto, 1-2-3, vai reportar. Autorizado cruzamento 1028 na Delta Solos. Para táxi, 041 a bordo, hotel na Galeão, 3 horas e 10. B49, livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio Uniente, no ponto de espera Torre, 1-1-2-5, ajuste no 04, confirmando 041 a bordo. Afirma, 041, táxi chega a ponto de espera, 1-2-2-9, subou, meia das mãos. Quando 23, livre táxi até o ponto de espera da 10, chama a torre quando pronto. Quando 23, confirmando o ingresso de Juliette, parte 1 e táxi e Índia. Salvador, igual 649, considera 10, bom dia. 649, autorizado a lenda, 0, vento 210 graus, 0, 0. Sola, 10, igual 649. Via 1104, pronto, copia. Autorizado, Serra Brava, Serra Juliette, rota direta, nível 1-4-0. Decola da 10, curva direita, da LDCT. Transponder 2641, no controle 120, décima 8. Nível 140, transponder 2641. Autorizado acionamento 1104, já possui PLB? Sim, chama a torre e 1-1895 para o táxi, ajuste agora 1015, 1104. Bom, Azul 2704, só aguardando o Embraer 145 livrar a retaguarda, pode ser autorizado. Controle 120-19. 208, igualmente, mais uma vez. Azul 2704, portão 3 livre, chama táxi. Autorizado a decolar, pistão 0, vento 2, 1, 0 graus, 0 menos.